começa agora. Programa Visão Espírita. Desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor, de fraternidade e de consolação contida nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com quase 20 anos da divulgação da filosofia espírita. Agora na União Rádio Web aqui em Piracicaba, fazendo o nosso segundo programa, tudo certinho, tudo caminhando muito bem. Um estúdio maravilhoso que permite a gente fazer um trabalho de bom nível. Como sempre trazemos no início das nossas atividades, uma lembrança que esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E sempre trazemos perguntas, respostas, questionamentos, exercícios de reflexão. E dessa vez trazemos um conteúdo extremamente interessante em que Emmanuel nos dá informações sobre a intelectualidade humana. E a pergunta muito bem feita e a resposta mais bem feita ainda quando passamos a enxergar com os olhos do Espírito. Então, nesse começo, trazemos no dia 16 de setembro de 2018, uma linda manhã do final do inverno brasileiro, aqui na nossa técnica de som, o André, com muita competência, carinho, possibilitando que a gente realize um trabalho à luz da doutrina espírita. E trouxemos hoje uma pergunta do livro O Consolador, de Chico Xavier, escrito pelo Espírito de Emmanuel, na sua questão 205, em que se pergunta ao bondoso guia: Emmanuel, podemos ter uma ideia da extensão de nossa capacidade intelectual? E Emmanuel, sempre inspirado, nos esclarece: a capacidade intelectual do homem terrestre é excessivamente reduzida em face dos elevados poderes da personalidade espiritual, independente dos laços da matéria. Os elos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Nessa sombra reside o acervo de lembranças vagas, de vocações inatas, de numerosas experiências, de valores naturais e espontâneos, a que chamais subconsciência. E o bondoso guia continua: o homem comum é uma representação parcial do homem transcendente, que será reintegrado nas suas aquisições do passado, depois de haver cumprido a prova ou a missão exigidas pelas suas condições morais no mecanismo da justiça divina. Aliás, a incapacidade intelectual do homem físico tem sua origem na sua própria situação, caracterizada pela necessidade de provas amargas. O cérebro humano é um aparelho frágil e deficiente, onde o espírito em queda tem de valorizar as suas realizações de trabalho. Imaginai a caixa craniana, onde se acomodam células microscópicas inteiramente preocupadas com a sua sede de oxigênio, sem dispensarem por um milésimo de segundo a corrente do sangue que as irriga, a fragilidade dos filamentos que as reúnem, cujas conexões são de 100 milésimos de milímetro, e tereis assim uma ideia exata da pobreza da máquina pensante de que dispõe o sábio da Terra para suas orgulhosas deduções, verificando que, por sua condição de espírito caído na luta expiatória, tudo tende a demonstrar ao homem do mundo a sua posição de humildade, de modo que em todas as condições possa ele cultivar os valores legítimos do sentimento. Com tais colocações de grande profundidade moral, filosófica, nessa manhã muito agradável, posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Um texto muito interessante e, aliás, é muito importante que a gente tenha em mente isso, porque às vezes nós recebemos comunicações de pessoas que já foram para o plano espiritual e muitas vezes a gente estranha exatamente pela manifestação daquele espírito que sempre nos parece acima daquele que nós conhecemos. Então aí está explicado. É uma condição ampliada e eu imagino que essa condição se aprofunde à medida que o tempo vai passando e esse cidadão, no plano espiritual, vai adquirindo consciência de todo o seu acervo passado. Então, que a gente não imagine que numa comunicação com alguma pessoa querida que nós tivermos, nós possamos fazer uma comparação pura e simples com aquele que nos deixou. Porque trata-se realmente de uma situação muito mais ampla, né? E eu comento sempre isso quando a gente analisa a questão da personalidade e do caráter. O caráter, ele abrange todas as nossas vidas anteriores. Não só aquilo que a nossa psicologia apreende como sendo desenvolvido esse caráter até os 4 anos de idade. Então, a doutrina espírita nos faz enxergar que esse caráter, ele abarca todas as reencarnações anteriores. Então, quando nós estamos em contato com o cidadão aqui na nossa convivência, estamos em contato com a personalidade tal. Quando nós temos o contato com aquele que partiu para a espiritualidade, nós estamos em contato com o caráter pleno daquele cidadão. Então, tenhamos muito cuidado quando a gente dá um veredito, este era ele ou não, né? Porque não é a mesma coisa. Muito interessante a sua lembrança, Luiz. E uma das características que eu observo nas suas falas, você gosta de criar algumas imagens e que muitas vezes facilitam o nosso entendimento. E o Emmanuel utiliza esse mesmo processo quando ele fala que... eu até gostaria que você comentasse sobre isso. Os zelos da reencarnação fazem o papel de quebra-luz sobre todas as conquistas anteriores do espírito reencarnado. Quer dizer, o elo das reencarnações pode ser esse espaço da erraticidade entre uma encarnação e outra. Então, olha o que ele fala, os zelos da reencarnação fazem papel de quebra-luz. Você tem uma conquista, você adquiriu, você conquistou, você teve uma vivência, e isso fica como se fosse uma intuição, uma tendência. O que que você acha disso, Luiz? O Hernani Guimarães, ele faz um comentário sobre esse período que nós passamos na erraticidade. Eu até cataloguei isso aí no Vademécum. Se não me falha a memória, ele chamou a isso intermissão. E ele comenta o seguinte: quando esse período de intermissão é muito curto, nós raramente conseguimos esquecer alguma coisa assim. Agora, quando ele é longo, aquelas características vão se arrefecendo no plano espiritual. Então, por exemplo, um exemplo bastante claro. Eu reencarnei como mulher numa determinada encarnação. Se o período ou a intermissão entre uma encarnação e outra, ela for muito curta, essas características femininas permanecerão em mim. Ficam mais presentes. Ficam mais presentes. Né? Por quê? Porque no período de intermissão, Quando existe um período bastante prolongado, essas características todas e até o aspecto espiritual, ele tem mais tempo para se ajustar, para se moldar ao médio daquele espírito. E uma outra coisa interessante que você citou, e eu também destacaria no texto, ele diz assim, Emmanuel, o homem comum é uma representação parcial do homem transcendente. Isso é uma característica que a gente observa em várias colocações que você falou, e no livro Domínios da Mediunidade tem uma citação, eu tenho quase certeza disso que eu vou falar, em que um determinado espírito desencarnado queria transmitir uma mensagem à sua família, e ao longo de mais de 10 dias eles conseguiram achar um grupo espírita que poderia servir para a comunicação desse espírito. Então foi feito todo um trabalho de bastidor de tal forma que a esposa chegasse nesse grupo espírita e que nessa reunião o marido dela se manifestasse. Mas nesse dia, o médium, que era o melhor médium, ele tinha saído um pouquinho do seu equilíbrio alimentar, comendo um pouco mais do que deveria. E na hora da comunicação, eu não lembro se psicofônica ou psicográfica, o espírito consegue se manifestar. Com um pouco de dificuldade do médium, mas se manifesta. E ao final dos trabalhos, a esposa e o dirigente do grupo recusam aquela comunicação como não sendo daquele espírito. Entendi. Então foi e se encaixou exatamente isso, no que você falou. Exatamente. Você veja que até você mesmo, para transmitir um pensamento seu, a linguagem ela se torna difícil. Porque às vezes a gente não encontra palavras para expressar exatamente o que a gente está pensando. Agora imagina você estar transmitindo o pensamento de outro, né? E aí você está tocando num ponto que eu diria é importantíssimo e nós não temos noção da importância que isso tem. Outro dia eu tive uma experiência muito agradável, uma moça que convive conosco num grupo mediúnico, ela teve um problema no seu lar, e ela ficou arrasada, ela ficou assim num estado de prostração em cima do problema que ela teve. E ela então contou que sonhou comigo. E aí nesse sonho, a única coisa que não combinou é que ela disse que eu estava de branco. Mas é algo até para mim estudar, né? Porque como a gente sabe que o branco é uma cor, né? E uma série de coisas, eu estava de branco, eu não sou afeito a isso, mas, né? Vamos estudar. E aí então ela diz que quando me viu, ô, seu Luiz, eu a abracei, ela me abraçou e eu falei assim para ela, eu não vou precisar nem comentar o que eu viria a comentar, porque eu já vi que você lhe fez muito bem esse abraço. Nossa, e no outro dia ela acordou nova. Pura e simplesmente ela se refez totalmente. Quer dizer, isso aí é uma prova cabal de que aquilo atingiu o objetivo, né? Quer dizer, naquele encontro eu lhe transmiti a paz que ela precisava para os seus problemas do dia a dia. E aí entra a grande questão. Às vezes, nas festinhas, né? Às vezes nos encontros sociais, a gente se extrapola, né? Principalmente questão de bebida, né? Questão de conversa, uma série de coisas. E a gente cansa de ouvir, usando os livros do André Luiz, a respeito de trabalhos no plano espiritual, onde eles vêm buscar pessoas que são necessárias para a execução daquela tarefa e elas não estão adequadas. Aliás, inclusive o André Luiz, ele conta a história de um médium que ele estava sendo assediado sexualmente por duas entidades que ele tinha afinidade com elas e fazia os seus conluios noturnos, né? Então ele estava totalmente fora de condições de ser utilizado para aquele trabalho que a gente que era tão necessário. Então que a gente sabe que a vida continua, a gente sabe que nós somos espíritos imortais, mas a gente demora a entender que o nosso dia são 24 horas. A gente imagina que as 8 horas de sono é um período à parte, né? E na realidade, talvez seja o período onde nós mais poderíamos auxiliar o nosso semelhante. E interessante que eu tive contato quando eu morei no Rio de Janeiro, André e Luiz, acho que eu já comentei com vocês isso. Eu conheci uma moça, uma médica, Regina, que ela tinha uma vidência muito fantástica e ela tinha desdobramentos com grande facilidade. E ela me contou um fato que casa exatamente com isso aqui. O homem comum é uma representação parcial do homem transcendente. E ela teve um amigo dedicado, estudioso, mas aqui neste mundo ele tinha um comportamento mais sério, mais carrancudo, muito tradicional, muito fechado. E ela falava assim, que se encontrava com ele no mundo espiritual para conversar. E que daquele lado ele era mais simpático. E aqui ele era meio rústico. Então olha que interessante, às vezes aqui, quando você está envolvido pelo manto de carne, você se deixa levar pelas condições físicas e altera um pouco esse homem transcendental que você é. Daí a necessidade de darmos mais valor às nossas intuições, à nossa sensibilidade, ao sentimento e saber equilibrar a razão e o amor em todos nós. Muito bem, meus amigos, dessa maneira começamos o programa Visão Espírita muito bem, né? Fazendo essas ilações e esses raciocínios acerca das lições espíritas. E como exercício de reflexão, eu tenho não me surpreendido, que seria, não seria a palavra adequada, mas eu tenho ficado muito feliz em reler o livro Emmanuel. Tenho falado isso, tenho feito a divulgação. Peço a você que nos ouça, compre esse livro, leia esse livro devagarinho. É um conteúdo imenso de informações que passam despercebidos. Aliás, hoje, no mercado dos livros, né, dentro dos centros espíritas, divulga-se muitas obras de interesse secundário do trabalho espírita e esquecem-se das obras principais, das obras básicas de Kardec, da coleção imensa de Chico Xavier, de Valdo Franco, Ivone Pereira, Ernesto Bozano, Leon Denis. E eu tenho, aspas, descoberto esse livro Emmanuel, trazendo lições eu já tinha lido e fica esquecido, então a gente tem que rever o que é bom. E hoje, como exercício de reflexão, eu trago aqui mais uma parte do capítulo 12 do livro Emmanuel, que é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, psicografado em 1937-38, em que ele fala aos meus irmãos, quer dizer, o espírito Emmanuel desencarnado, fazendo uma mensagem a todos aqueles que aqui militam em prol da divulgação da verdade. E ele fala assim, observem, como o Emmanuel ele é feliz nas colocações. Nós, pelo menos a mim, eu acho que a todos nós devemos tê-lo como uma referência na escrita. Emmanuel fala assim, homens, meus irmãos, considerai a fração do tempo da vossa passagem pela terra. Observai o exemplo das almas nobres que em épocas diferentes vos trouxeram a palavra do céu na vossa ingrata linguagem. Suas vidas estão cheias de sacrifícios e dedicações dolorosas. Não vos entregueis aos desvios que conduzem ao materialismo dissolvente. Olhando o vosso passado, que constitui o passado da própria humanidade, uma cruciante amargura domina o vosso espírito. Dois pontos. Atrás de vós, a falência religiosa. Ante os problemas da evolução, impelem-vos a descrença e ao egoísmo. Muitos se recolhem nas suas posições de mando e há uma sede generalizada de gozo material, com a perspectiva do nada que a maioria das criaturas acredita encontrar no caminho silencioso da morte. Mas eis que, substituindo as religiões que faliram à falta de cultivadores fiéis, ouve-se a voz do Espírito da Verdade em todas as regiões da terra. Os túmulos falam e os vossos bem-amados vos dizem das experiências adquiridas e das dores que passaram. Há um sublime conúbio do céu com a terra. Vinde ao banquete espiritual, onde a verdade domina em toda a sua grandiosa excelsitude. Vinde sem desconfiança, sem receios, não como Tomés, mas como almas necessitadas de luz e de liberdade. Não basta virdes com o espírito de criticismo, é preciso trazerdes um coração que saiba corresponder com um sentimento elevado a um raciocínio superior. Outros mundos vos esperam na imensidade, onde os sóis realizam os fenômenos de sua eterna trajetória. Dilatai vossa esperança, porque um dia chegará em que na terra devereis abandonar o exílio onde chorais como seres desterrados. Que todos vós possais, no ocaso da existência, contemplar no céu da vossa consciência estrelas resplandecentes da paz que representará a vossa glorificação imortal. Infelizmente, nós temos um conceito errôneo de que nós devemos vivenciar as coisas espirituais, mas nós não podemos tirar o pé do chão, né? Então nós devemos examinar as coisas espirituais, mas temos que tomar cuidado para não sair da realidade, né? E essa realidade, na acepção da palavra, é todo aquele comprometimento que nós temos com a matéria e com os erros cometidos no passado. Infelizmente, a gente não entendeu ainda que somos espíritos encarnados. Nós imaginamos e às vezes nós conduzimos a nossa existência como sendo pessoas encarnadas que já fomos espíritos e um dia voltaremos a ser. Então a gente inverte a coisa. O investimento que nós temos que fazer é na vida espiritual. Todas as escritas que nos foram deixadas, elas nos reiteram isso de uma forma muito, muito repetitiva. Nós, envoltos na matéria, nós ficamos adormecidos e entorpecidos pelos nossas qualidades espirituais. E na realidade, Emmanuel está aí fazendo um convite direto para que a gente esteja em comunhão com o plano espiritual de forma permanente, que é justamente para não nos deixarmos envolver por tudo isso que nos cerca, que são as sensações, que é o gozo e que é exatamente tudo isso que nos atrai pelos sentidos materiais. E a doutrina cansa de nos falar que esses sentidos que nós temos são muito limitados, que os sentidos do Espírito são muito mais amplos. Então nós precisamos entender de vez por todas que nós somos Espíritos encarnados e que nós não podemos perder essa nossa essência. Nós precisamos estar em contato permanente, vigilância total, porque nós, frequentemente, a gente confunde achando que é um compromisso social e aí acabamos nos entorpecendo. E aí continuamos marcando passo na esteira da vida. Na realidade, o mundo anda devagar, ou o progresso humano anda devagar, porque o ser humano realmente, ele imagina que ele tenha uma vida espiritual e para isso ele acha que um dia por semana, né? Às vezes, como nós temos uma vivência espiritual, somos espíritas e temos atividades, como por exemplo, todos os dias da semana nós temos um contato com o espiritismo, mas é um contato de uma hora e meia. As outras 23 horas nós vivemos cuidando da vida, em contato com as coisas materiais. Entendeu? Ontem eu tive uma experiência, mas foi assim, foi fantástica em termos, assim, como quem diz assim, de entender o que é um inferno. Eu recebi daquelas famosas ligações de assalto. E a minha filha, comumente, ela quando tem um problema, ela liga para mim chorando. Problema da escola, problema disso, problema daquilo. Na ligação, era a voz dela perfeita. Nossa. E eu disse assim, fala, Mariana, o que se passa? E ela chorando do jeitinho que ela chorava. E aí daqui a pouco uma outra voz pega e diz assim, ela está conosco, está sobre uma arma, você vai ter que depositar. E começou aquela aquele inferno. E aí eu comecei a enrolar o cara para minha esposa ligar do outro telefone para Mariana. Mas a minha esposa também ficou meio nervosa e coisa. E nada de ligar. Telefone não atendia. E o cara apertando, né? E aí eu aproveitei a minha idade e disse assim, você está falando com um velho. Eu estou ficando nervoso, você está me deixando nervoso, eu não sei. Queria saber o número do celular, eu disse assim, não lembro, como é que eu vou lhe falar um número, eu estou nervoso. E aí, foi com aquele jogo, eu ganhei o tempo, né? E aí, quando a minha esposa conseguiu falar com a minha filha, e isso aí, olha, vou chutar, mas deve ter durado uns 5 minutos. Meu Deus. A minha filha estava dormindo. Né? Então, você veja, eu fui levado a um estado infernal, né? De uma forma natural que se passa com todos nós. Né? Você imagina você tendo que enrolar um bandido porque a sua filha está... E a gente cansa de saber que esses golpes são dados. Mas o que, que acontece? Isso, estamos sujeitos. Né? Agora, nós teríamos que nos portar como a doutrina nos informa. Eu canso de dizer isso às vezes para as pessoas. O que de pior que pode te acontecer, Geraldo? Morrer. Reencarna. Entendeu? Então, a morte, a gente cansa de repetir. A morte é a coisa natural, como o nascimento. Mas na hora, você se perde. É, na hora você fica nervoso. Entende? Né? Porque você perde toda... É como se a morte fosse o fim. Exatamente, teve o Chico Xavier, teve algumas crises anginosas e ele no desespero rezou, mano, me ajude, eu vou morrer. Ele falou, e o que que tem que você vai morrer? Exatamente. Qual é o problema? Nós demoramos para entender isso. Não lembra aquela cena do avião que o Chico fica desesperado e, mano, pelo menos morra com classe? Morra com educação. Com educação. Até hoje ele queria saber o que é morrer com aquilo educação. Aquilo vale para mim. Deixa a tua filha morrer, mas morra, assista com isso com educação. Agora, voltando ao texto aqui, o Emmanuel ele se refere a um fato em que todas as vezes que eu leio algum texto com esse assunto, eu lembro de um grande amigo meu, que foi o presidente do primeiro grupo espírita que eu participei no Rio de Janeiro, que era o Dr. Valdemar Carrilho, lá do bairro do Meier, no Rio de Janeiro, em que ele falava que era evidente que a sociedade tinha conquistado valores morais e intelectuais, mas que ainda predominava 3 características na história da humanidade, que era roubar, matar e escravizar. Essa foi a história da humanidade, inclusive a história religiosa da humanidade. E aí o Emmanuel... Ele fala aqui, atrás de vós no sentido figurado de outras encarnações, a falência religiosa. Certamente nós aqui, eu, você, o André, não estamos aqui por acaso. Se estamos aqui falando, eu imagino que nós estamos certamente semeando a semente que não semeamos. Talvez nós, se utilizando da palavra... do poder, da influência. Estamos cobrindo o cheque sem fundo que emitimos. Exatamente. Então, nós jogamos espinhos, sementes de espinhos, e agora estamos tentando compensar jogando uma semente boa. Então, olhe para trás, olhe a falência religiosa que você viveu. Por que que nós estamos aqui falando, Luiz? Divulgando. Talvez no passado não tenhamos falado, ou tenhamos sido pago para isso e fizemos coisa errada. Exatamente. Então, atrás de você tem a falência religiosa. Ante os problemas da evolução, impele-vos a descrer seu egoísmo. E você pode reparar, Luiz, que ao longo da vida dessas pessoas que se dedicam a essas atividades, muitas vezes são cercadas de pessoas com descrença. E você fala, poxa vida, eu estudo tanto, eu falo tanto, e a pessoa do meu lado pensa o contrário. Por que será que essa pessoa está do seu lado? Por que será que isso está desse jeito? Então a gente está colhendo aquilo que semeou. Talvez aquele parente, aquela pessoa que está ao seu lado, que tem algum desequilíbrio qualquer, você tenha alimentado, você tenha desenvolvido aquilo nesse seu parceiro. Ô Geraldo, a doutrina é clara. Se você está equilibradinho, bonito no pedaço, e tem um desequilibrado ao seu lado, você tem que remontar a origem do desequilíbrio dele. Se ele está desequilibrado e você é certinho, quem desequilibrou quem? Quem desequilibrou? Perfeito, perfeito. Colocação lúcida, né? Então, isso que isso sirva para as nossas reflexões, para a gente ser um pouquinho mais humilde. Porque às vezes você começa a achar que você é o cara, né? Que cara, você não é cara coisa nenhuma, você está aqui, como diz os grandes médiuns, nós somos espíritos condenados, que tivemos uma liberdade provisória, e a gente está tentando mostrar alguma coisinha para ver se diminui a nossa pena, né? Muito bem, são agora exatamente 10 horas e 1 minuto, fizemos essa introdução muito boa, agradável, e estamos aptos agora a começar o primeiro bloco dos estudos mais profundos da doutrina espírita, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E esse livro, o Luiz e André, ele fala sobre o Pentecostes, que todos nós sabemos que foi todos aqueles fenômenos, fatos que ocorreram após a crucificação de Jesus, e que muitas vezes é entendido, ou distorcido, ou acrescentado, ou retirado visões reais e fatos desse momento que viveram os apóstolos que estavam mais perto de Jesus na cidade de Jerusalém. E o Emmanuel, de maneira muito feliz, eu selecionei o capítulo 103, e eu sempre falo, ficou meio repetitivo, mas eu gosto de brincar com essas palavras, eu gosto sempre de olhar o título do Emmanuel, e ele coloca no capítulo 103, perante a multidão. Que multidão que é essa, né? Todo esse grupo que nos circunda, encarnado ou desencarnado, porque só temos os olhos de ver nesse mundo, né? E Emmanuel seleciona um texto do Atos dos Apóstolos, quando ele diz: e outros diziam, zombando, estão cheios de mosto. Está em Atos, capítulo 2, versículo 13. E o Emmanuel, certamente utilizando esse conjunto de ideias, ele escreve assim: a lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho, diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente, são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos, dispostos à irreverência e à ironia diante da verdade. Para esses, os leais seguidores do Mestre estão embriagados e loucos. Não compreendem a humanidade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá, sem exigência descabida, e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado. Criticar-te-ão as atitudes, chamando-te covarde. Escutar-te-ão as palavras de amor, conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento. A tua renúncia significará incapacidade. A tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças onde se acotovelam homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção, onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Esse texto é maravilhoso, né? E outra coisa, é um alerta. É um alerta porque à medida, a gente sabe que à medida que você vai se qualificando, vai se formando uma pirâmide, né? Porque a base é a ignorância, né? E agora, cada vez que você tenta ou você se aprimora, você vai subindo essa pirâmide social, intelectual, em todos os sentidos, e religiosa. Porque você, quando se melhora, você vai se qualificando e vai entrando em sintonia com o plano espiritual. O Kardec, de uma forma muito clara, ele nos diz que o mais alto grau da mediunidade é a intuição. Então, nós temos às vezes uma mediunidade ostensiva, nós temos uma série de capacidades, né, muito, muito determinadas no sentido do intercâmbio, mas o alto grau da mediunidade é a intuição. E esse alto grau da intuição só se desenvolve quando você vai aperfeiçoando essa sintonia. E essa sintonia não é só com relação a você estar pensando nas coisas espirituais. Essa sintonia é você estar vivendo as coisas espirituais. É você, no seu dia a dia, você agir de conformidade com aquilo que você conhece como a verdade. Normalmente, a gente, quando está só, a gente pensa assim e fica à vontade. Mas, na realidade, a gente esquece que a gente nunca está só. Quando você se encontra numa sala que nem essa, sem nenhum ser humano por perto, você, no mínimo, tem que avaliar que deve ter uns 5, 6 espíritos te observando. Sim. Né? Eu costumo fazer uma colocação para as pessoas com relação às coisas que eu falo, aos diálogos que eu mantenho, e porque as pessoas, elas se habituaram a querer saber o que você quis dizer. Então, a gente tem que se acostumar e a gente tem que procurar dizer aquilo que a gente quer dizer. Não adianta você ficar com rodeios, não adianta você ficar com simbolismos e politicamente correto. Se eu acho o Geraldo feio, eu tenho que dizer: Geraldo, como você é feio. Ou fala que eu não sou bonito. Ou fala: Geraldo, você não é bonito. Entende? Então, quando a gente se acostuma e se habitua a falar aquilo que é a representação da palavra, você não precisa estar de rodeios. E eu costumo falar para as pessoas o seguinte: eu não me importo o que os homens pensam, eu me importo o que os espíritos pensam. Porque aí é que é o importante, é o primordial. Eles captam o que eu estou pensando. Então não adianta eu falar para você: Geraldo, você é bonito, é feio para burro, né? Porque os espíritos estão captando. Não adianta. Entende? Quer dizer, então, que a gente possa viver de acordo com esse pensamento. Que a gente possa viver de uma forma natural, de uma forma solta. Porque esse intercâmbio só se dá quando você passa. E você vê que os livros repetem. Os espíritos não querem que você leia o evangelho, que você estude o evangelho. Eles querem que você viva o evangelho. É interessante isso. A leitura, Luiz, o estudo é bom para você introjetar e vivenciar. E ter como referência. Exatamente, né? Mas a vivência é o principal. E é interessante porque enquanto você falava, eu ficava pensando, nós estamos aqui inaugurando o novo estúdio, e o trabalho que deu a todos que fizeram essa parte, o André está aqui, o Wilson, para sair o som, precisa equalizar, o computador precisa estar bom, o microfone precisa de tal qualidade, isso é uma qualidade de recepção, quer dizer, pega-se o que nós estamos falando aqui, passar por fios, ondas, para que você que está na sua casa nos ouça. Para que você esteja nos ouvindo, muita coisa foi feita nessa recepção de som, de imagem, seja lá do que for. E assim funciona. Esse capítulo do Emmanuel, ele cita no último parágrafo, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus homens de ti. Como que nós melhoramos a nossa qualidade de recepção? Para que você possa receber, guardar, fixar, primeiro, você precisa buscar. Você precisa ter o interesse de receber essa informação. Uma vez tendo interesse, você tem que criar a sintonia. Você só está ouvindo a minha voz aí porque existe uma sintonia pelos fios, pelas ondas. Você também colocou na onda certa e você recebe a nossa voz. Então, para que haja essa recepção, tem que ter a busca de quem procura, de quem deseja e a vontade sublime de quem emite. Então, o Emmanuel ele fala, aperfeiçoa tuas qualidades de recepção. Precisamos ver se nós estamos aperfeiçoando ou se nós estamos dando valores aos prazeres passageiros. É evidente que você está na vida, você tem que viver, mas viver com moderação. Você tem que aprofundar e melhorar essa qualidade de recepção, porque o Senhor te chamou para intérprete da sua voz. E eu fico imaginando o que é intérprete? Então, eu nesse momento, eu vou às imagens do teatro. Existem os atores que interpretam um pensamento, uma ideia do diretor, né? Então, ele interpreta, ele age como se fosse aquele personagem. E nós aqui, reencarnados, nós temos que interpretar, no sentido simbólico, interpretar é viver aquilo que o Evangelho nos diz. Que tudo isso fique para a nossa reflexão, para o nosso pensamento. E sempre lembrando que o programa Visão Espírita, das suas buscas é sugerir a você que nos ouve a busca do estudo, da reflexão, do pensamento, de você no centro espírita que você frequenta, pedir ao seu presidente do grupo, ao seu orientador, que criem grupos de estudos, de pesquisas, de questionamentos, para que a gente possa começar a entender melhor em profundidade, em espírito e verdade, essa lição da doutrina espírita. Muito bem, sempre lembrando que o programa Visão Espírita está agora na Rádio União, Rádio Web de Piracicaba, aqui no bairro dos Alemães, e precisamos que você divulgue isso, porque até pouco tempo estávamos na Rádio Brasil e agora somente aqui na União Rádio Web. Então é preciso que se divulgue e a gente ganhe todas essas informações de quem está nos ouvindo, até fazendo críticas e sugestões, como na semana passada, algumas pessoas nos disseram e acabam nos ajudando a melhorar a qualidade do som que chega na sua casa. Muito bem, meus amigos, agora chegamos na segunda parte do programa Visão Espírita, que é o momento principal, a essência maior do nosso programa, que é o estudo da obra de Kardec. E eu, particularmente, eu já tinha lido e estudado, mas tenho lido agora devagar, com vagar, cada página, cada conceito. E eu aqui, toda semana, eu repito mais ou menos onde estávamos e para onde vamos. O Kardec aqui está falando das manifestações dos demônios, que tinha essa ideia nos séculos passados, e era uma ideia viva que dominava o consciente e o inconsciente das pessoas que viviam particularmente na Europa. Nem tanto nas Américas, mas principalmente na Europa, na América também, mas na Europa de maneira preponderante. Existia essa ideia muito forte do demônio, que ainda hoje existe. E fizemos o Kardec, ele vai dizendo o demônio segundo a igreja, o demônio segundo a história, e aqui ele fala das manifestações, da intervenção dos demônios nas manifestações atuais, nas modernas manifestações. E aqui vamos começar no item 7, E o Kardec, para a gente resumir alguma coisa aqui, ele faz algumas colocações, que é o seguinte: ele começa a dar segundo o que a igreja falava no século XIX. E até antes que eu fale disso, a gente sabe que a doutrina espírita foi produto de estudo, de observação, de colocar identidade e da generalidade concordante. Em cima disso, Kardec foi montando, foi construindo uma arquitetura de uma doutrina, recebendo todas essas informações. Então foi uma doutrina produto de observação e de experiência. Então a gente sabe como surgiu a doutrina espírita. E eu gostaria de saber como surgiram essas informações do demônio que a igreja veiculava no século XIX. Da onde se tirou tantos detalhes do demônio? Segundo as colocações da religião dominante da época, eu estou resumindo esse item 7, o Kardec ele faz o seguinte: primeiro ele coloca qual era o pensamento da religião dominante e depois ele começa a desconstruir, mostrar as incoerências dessas colocações. Então, nesse item 7 do livro Céu e Inferno, no capítulo 10, o Kardec destaca que, segundo o pensamento reinante, o demônio ele tinha faculdades transcendentes. Isso já é uma coisa que me chama a atenção. Como é que o demônio tem qualidades transcendentes? E eles se revoltaram contra Deus, mas eles não perderam aquela natureza angélica. Quer dizer, eles tinham qualidades transcendentes e possuíam todos os poderes do anjo. E você fica imaginando Deus observando esses fatos e nada fazendo. E aí ele continua: e esses demônios, segundo o pensamento da igreja na época, eles tinham a qualidade do saber, da perspicácia, da previdência, da penetração dos anjos, da astúcia, o ardil e o artifício. Isso, todas essas qualidades no grau mais elevado. Essa era uma característica, segundo a igreja, dos demônios. Eu fico imaginando Deus observando tudo isso acontecendo e ficando imóvel. E aí ele continua: e com todas essas qualidades dos demônios, qual era o objetivo dos demônios? Segundo Kardec, segundo a colocação da igreja na época, o demônio ele tem por objetivo desviar os homens do bem, afastá-los de Deus, arrastá-los ao inferno, onde o próprio demônio são os provedores e os recrutadores. E a meta, o demônio ele se dirige de preferência aos que estão no bom caminho e nele persistem. Então o objetivo do demônio é perder aquele do bom caminho. Então, Luiz, eu gostaria de passar a você, gostaria que você tentasse nos explicar da onde esse grupo tirou todas essas características do demônio. Como surgiu essa filosofia? De elucubrações. Né? Eles tinham que justificar alguma coisa. E não se esqueça que por trás disso, quanto melhor você pintar esse demônio, mais as pessoas vão buscar proteção. Porque essa era a filosofia central. Né? Eu pinto o demônio de tal forma que as pessoas vão dizer assim: eu não posso enfrentar esse cara sozinho, eu preciso da igreja. Então tinha segundas intenções. Tinha. A coisa não é à toa. Né? As mentes eram maquiavélicas. E principalmente conduzindo uma parte que é ligada com Deus, a religião. Né? Você vê, você está acompanhando essa história aí de gênero aí, o que estão fazendo os absurdos. Entendeu? Quer dizer, então quando a coisa degringola de vez. Agora nós precisamos permanecer lúcidos. Então o que acontece? Na realidade, a intenção da igreja era uma só. Era que o povo precisasse da sua proteção, do seu amparo. Criava-se uma dependência. Exatamente. Né? Existe até um ditadinho assim: vende-se não sei o que para comprar facilidades. Existe uma expressão assim. Isso, vende-se dificuldade para comprar facilidades, né? Alguma coisa assim. É mais ou menos isso, Geraldo. Entendeu? Porque a única coisa que a gente não pode fazer confusão é achar que isso é de Deus. Pois, né? É. A única coisa... Mas você vê que a insanidade é tamanha que coloca Deus na jogada. Então foram homens que criaram essas imagens, criaram esses conceitos, que era uma forma de dominação. Exatamente. E aí o Kardec, dando sequência, ele fala assim, muito bem. Né? Você remonta uma coisinha. Por que que a igreja, ela tinha tanta... Eu não sou maçom, eu posso ficar à vontade para falar isso. Mas por que que a igreja tinha tanto pé atrás com a maçonaria? É, isso aí é uma porque história longa. É longa, mas eram pessoas intelectualizadas... Independentes. Independentes. Elas não se deixavam colocar esse cabresto. Se subordinar por Exatamente. Então, o que aconteceu com o Espiritismo? O que a igreja fez com o Espiritismo? Processo parecido. Denigre. Até hoje você tem pessoas que têm medo de pegar um livro espírita porque acham que o demônio está ali. Exatamente. Entende? E você vê, isso aí é comum, Geraldo. Na nossa política, o que se fez nesses últimos 10 anos? Lança boato, fala mentira. Hoje tá impossível você saber o que é mentira e o que é verdade. Por quê? Porque um determinado partido adotava essa técnica e o outro aderiu. Aí é que a coisa pega fogo, porque aí todo mundo fica usando as mesmas ferramentas. E aí o Kardec, ele faz uma observação que todos aqueles que procuravam fazer a independência desse poder eram tidos como tomados pelo demônio. Aí ele começa a observar, fala, então vamos observar todas essas pessoas que tentaram fazer essa independência. E ele viu que todas as pessoas que estavam fazendo o bem e que eram tidos como dominados pelo demônio, ele fala assim, se o indivíduo que está fazendo essas atividades espíritas, ele já está tomado pelo demônio, então ele está caminhando para o inferno. Como aqueles que lhe pertencem ao diabo, ao inferno, de corpo e alma, são conduzidos a Deus e ao bem? Porque ele começou a observar nessas pessoas ditas, tomadas pelo demônio, que eles faziam mais bem do que mal, que falavam mais em Deus, que faziam mais caridade. Então o demônio dominou eles e passaram a fazer mais bem. Então fica uma coisa meio contraditória. E aí depois ele fala, como entender que aqueles que já estão no caminho do inferno, somos nós aqui entre aspas, exorte a todas as pessoas a rogarem a Deus, a submeter-se à sua vontade, a renunciar ao mal. Então existe uma contradição entre um discurso e a atitude daqueles que dizem estar tomados pelo demônio. Então existe um discurso que não representa as atitudes desses ditos tomados pelo demônio. Como entender que o papel do demônio seja regenerar incrédulos e ateus, insuflando-lhes na alma fervor e crenças nunca havido? Porque esses que se dedicavam naquela época a essas pitonisas, a essas magias, ao espiritismo, passavam a fazer o bem. E ficava, cara, então assim, alguma coisa está errada. Aí ele fala, então esse demônio, ele não é tão poderoso assim, porque ele induziu uma coisa e o pessoal está fazendo o contrário. E aí eu fiz um resumo. Qual a intenção de quem fez essas crenças? E eu escrevi isso aqui, eu gostaria que você comentasse, Luiz, que você tem bastante conhecimento sobre isso. Quando se montou essa crença no demônio, e eu comecei a pensar alto e escrevi assim, como se construir uma crença que permita um domínio psíquico, mental e material? Então parece que essa crença ela foi engendrada, ela foi montada. E aí eu pensei, como eu vou fazer para dominar os outros? Criam-se dogmas, estabelecem-se mistérios divinos que não podem ser questionados e desenvolve o medo entre os seus seguidores. Crença instalada, domínio realizado. Tal estado de crença alimenta o poder temporal e submete a vontade de seus fiéis. Essa crença dominava a Europa do século XIX. Ela era muito forte e dominadora. Tal estado de fé, entre aspas, dava aos seus chefes o status de infalível e inquestionável. Então aí você linka isso aí com aquilo que Jesus veio nos trazer, tá? O que Jesus diz? A fé sem obras é vã. Se a igreja fez isso, nós não podemos, não temos ascensão contra a mente maligna e não podemos entrar na mesma briga. Entendeu? Quer dizer, imagina se a igreja coloca isso e as pessoas que eram envolvidas começassem a jogar pedra e jogar lama sobre a igreja. Quer dizer, disputando. Não. Elas pura e simplesmente deixaram que a igreja fizesse aquilo que ela estava querendo fazer. Ou seja, o serviço sujo a igreja fez sozinha. O que, que as pessoas fizeram? Fizeram o que tinha que fazer. Fazer o bem. Entendeu? Foi a resposta. Exatamente. Então, quando você vive o evangelho, ninguém vai poder te atacar. Porque você está falando através das suas obras. E aí não tem, né? Hoje, qual é as coisas que mais se ouve repetir com relação aos espíritas? Na parte de caridade, não tem quem faça como os espíritas. Nós fazíamos aqui a capelania, Geraldo, muito capelania bom. Espírita, nós tínhamos aproximadamente 24 pessoas trabalhando na capelania espírita todos os dias da semana. Duas outras religiões, uma parou porque não tinha mais elemento, e a outra tinha uma meia dúzia de gato pingado que ia, não ia, entendeu? Então o que acontece? A prática, a vivência, a obra fala mais alto. Sim. E é isso, que interessa. Se você fala mal de mim, os espíritos estão vendo. Sim. Se eu começo a falar mal de você, eles também estão vendo e eu estou perdendo a sintonia com eles. Eu lembro de um amigo, ele trabalhava, ele tinha uma empresinha, e ele durante quase 10 anos levou essa empresinha, uma boa, simples, de uma forma simples. Um belo dia eu cheguei lá conversando com ele, ele assim, Luiz, vou mudar. Eu vou fazer o que todo mundo faz. Eu vou melar a mão dos compradores, eu vou começar a dar bola. Aí eu falei para ele, olha, se você já chegou a essa conclusão, não tenho o que discutir. Não, Luiz, todo mundo faz assim e vai para frente. E eu tô aqui marcando o passo. A empresa dele estava viva. Geral, depois de 6 meses, eu encontrei com ele e disse assim, como é que estão as coisas? Fechei. Geraldo, você conhece a doutrina. Os espíritos, enquanto você mantém integridade, você mantém moral, você mantém um comportamento saudável, eles vão te amparando. Eles não vão matar o teu inimigo, não vão te botar dinheiro no bolso, mas eles vão te amparando para que você tenha forças de lutar. A partir do momento que você determina que você vai entrar e usar as armas que todo mundo está usando, eles não têm mais razão de estar ao teu lado. Se vira sozinho. Se vira, você escolheu. E, Geraldo, a doutrina fala isso de forma repetitiva. Então, se nós entendermos a doutrina, nós temos que agir de acordo com aquilo que ela nos fala. Até porque é o racional. Se eu quero o apoio das pessoas boas, eu não posso deixar de continuar a ser bom. Entendeu? Quer dizer, então, a nós temos que vivenciar aquilo que a gente orienta as pessoas para fazer. A gente sabe que as coisas não são fáceis. E temos, então, qual é o nosso recurso? Prece. Qual é o nosso recurso? Serenidade. Bom comportamento. Bom comportamento. Sem dúvida. Entende? E aí o Kardec, ele faz uma coisa muito interessante. Nós estamos finalizando essa parte daqui, mas é muito interessante que ele coloca entre aspas uma frase que era o conceito que a igreja tinha, qual era o método que o demônio fazia para influenciar e dominar qualquer pessoa. Ele coloca entre aspas e depois ele fala, conhecendo o pensamento da igreja, qual o significado dessa frase de Jesus? Olha a profundidade do cara, não sei como ele teve tanto tempo para isso. Então ele coloca entre aspas, esse era o posicionamento da igreja, entre aspas. Eles, os demônios, inculcam o erro sob todas as formas. E é para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas, as fontes, os santuários dos ídolos, os pés das mesas e as mãos dos meninos se tornam oráculos. Então, divulgava-se a ideia que todos esses fenômenos tinham interferência do demônio, porque as mesas girantes, as mesas mexiam, então a mesa que mexia é coisa do demônio também. E quando as crianças tinham intuições, visões, era coisa do demônio também. Então esse era um pensamento da igreja. Então o Kardec falou, eu queria que a igreja se posicionasse diante dessa frase de Jesus. Agora ele vai citar. Mas se assim é, quer dizer, se isso é verdade, qual o sentido e valor dessas palavras do Evangelho? Agora são palavras do Evangelho, de Jesus. Eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos dos Apóstolos. Aí o Kardec finaliza. Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade dos nossos dias a todos concedida, mesmo às crianças? E essa faculdade foi anatematizada pelos apóstolos? Quer dizer, os apóstolos criticaram essa mediunidade? Não. Eles a apregoam como graça divina e não como obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Vamos ver se você é bom, né? Agora eu vou testar o seu conhecimento. Você lembra que nessa época as igrejas tinham cópias da Bíblia em todos os bancos da igreja para o pessoal, ler. Sim. Né? A Bíblia era proibida, não é à toa. A Bíblia no Brasil, as Bíblias começaram a chegar pelas igrejas alemãs em 1945. Tinham queimado Bíblias em praça pública, como se queimou os livros espíritas. Por isso que não era de interesse da igreja que a Bíblia fosse conhecida. Vai que alguém lia isso aqui. Exatamente. Por que você acha que a igreja escondeu a Bíblia tanto tempo? Nós temos que agradecer o conhecimento da Bíblia através das igrejas evangélicas, que foram eles que trouxeram a Bíblia, o conhecimento da Bíblia. Porque aí quando não adorarás imagem de escultura. Então, isso que era exatamente que a igreja não queria. Diz assim, como é que eu posso falar uma coisa que na Bíblia está contrário? Por isso que eles proibiam a vida. Na Bíblia, em Florianópolis, 1947, ali na Praça da Alfândega, se queimava cargas de Bíblia chegadas da Alemanha. Nossa, eu desconheci isso. Não, é verdade, Luiz. Isso aí. Em Florianópolis? Florianópolis. Isso aí devia acontecer em vários lugares do Brasil. Isso aí a minha mãe assistia. É, hoje com a internet, com o Google, acabou isso. Acabou, esse poder não tem, acabou. Você não consegue acessa a Bíblia nada. Pelo celular aqui. E hoje qual é a técnica? Disseminar as mentiras. Porque aí a mentira, ela se torna, junto com a verdade, um emaranhado que é difícil achar a verdade. Um amigo meu falava, sabe o quê, André e Luiz? Fale uma mentira muitas vezes que ela vira verdade. É isso aí. Se bate na tecla, bate na tecla, o povo, pronto, virou verdade. E isso está sendo a técnica usada por gente anarquista, gente que quer realmente implantar a confusão. Aliás, a campanha eleitoral está cheia disso aí. Exatamente. Né? Mentira que se fala, fala. Exatamente. Mas muito bem. Então, isso aí, você vê que cada item do Kardec dá para a gente fazer um tempo de estudos aqui. O item 9, que nós vamos fazer a semana que vem, ele vai falar do que a igreja chamava de magia e sortilégio, e que a igreja chamava de magia e sortilégio os fenômenos espíritos. Quer dizer, confundia até a identidade, o significado. A gente vai deixar para a semana que vem. E são 10 horas e 34 minutos. Eu peço ao André que coloque uma música para que a gente possa relaxar também. E não é a música do Luiz, tá? É a música do Wilson. Ainda não. Então o Luiz tem que precisa voltar. Ainda não. Isso. Né? Quando eu nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim. decretou que eu tava predestinado a ser errado assim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Ainda garoto deixei de ir à escola, caçaram meu boletim. Não sou ladrão, eu não sou bom de bola, nem posso ouvir clarim. Um futuro é o que jamais me esperou, mas vou até o fim. Eu tenho que ter ensaiado um progresso, virei cantor de festim. Mamãe contou que eu faço um bruto sucesso em que cheira mobim. Não sei como o maracatu começou, mas vou até o fim. Por conta de umas questões paralelas, quebraram meu bandolim. Não querem mais ouvir as minhas mazelas, que a minha voz chinfrim. Criei barriga, minha mula empapou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, tem praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, puxaco de um querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Não tem cigarro, acabou minha renda, deu praga no meu capim. Minha mulher fugiu com o dono da venda, o que será de mim? Eu já nem lembro pra onde mesmo que vou, mas vou até o fim. Como já disse, era um anjo safado, o chato de um querubim, que decretou que eu tava predestinado a ser todo ruim. Já de saída minha estrada entortou, mas vou até o fim. Até o fim. Muito bem, meus amigos, voltamos agora ao programa Visão Espírita, diretamente de Piracicaba, da União Rádio Web, que é uma criação, é um trabalho feito pelos espíritas de Piracicaba e Santa Bárbara, predominantemente o pessoal aqui de Piracicaba que montou esse estúdio, muito agradável, muito bacana, e que dá continuidade a esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. E dessa maneira, a gente vai iniciar nesse momento o terceiro bloco do programa Visão Espírita, às 10 horas e 38 minutos, que é o estudo do livro da Terezinha Oliveira, da coleção de livros da Terezinha Oliveira. E nós estamos estudando o seu sexto volume, no seu capítulo 21, em que fala dos sermões de Jesus. E hoje temos um sermão que é o Sermão do Monte. É um capítulo fantástico da vida de Jesus, da passagem de Jesus aqui pela terra. E a Terezinha foi muito feliz. Esse é um capítulo que eu acho que devíamos ler todos os dias por um mês, para isso ficar mais fixado aqui entre nós. Então eu faço a leitura, vou passando a palavra para o Luiz vai fazendo os comentários. A Terezinha faz primeiro uma introdução e depois ela divide esse sermão do monte, sermão da montanha, em algumas partes. Eu leio o texto, o Luiz faz o comentário. Terezinha Oliveira. O Sermão do Monte é o mais famoso dos sermões de Jesus. Assim denominado porque Jesus o proferiu nas encostas de um monte, os cornos de Ratim, e perto de Tiberíades, margem oeste do lago de Genezaré. Embora Jesus dirija a palavra aos seus discípulos, o sermão foi proferido para a enorme multidão que tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia e da costa do mar, e de Tiro e Sidom, procurando encontrá-lo. Diz Mateus, o evangelista, que, abre aspas, vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, fecha aspas, para falar. Isso era uma tradição de Jerusalém. Enquanto Lucas, que era a tradição de Antioquia, ou Antioquia, informa que Jesus, abre aspas, descia do monte. Quer dizer, um fala que subia, outro fala que descia, com os apóstolos recém-nomeados, e encontrando a multidão, abre aspas, parou numa planura, fecha aspas. Um diz que subia, outro diz que descia. A contradição é aparente, pois nos dois casos Jesus falou estando na montanha, e provavelmente de um lugar plano na encosta. Geraldo, deixa eu fazer um comentário. E realmente, vamos imaginar, você está no alto da montanha. Se você vai falar mais abaixo, você desce, né? Você está embaixo da montanha, você vai pegar um lugar alto, você sobe, né? Então, agora, o que eu queria comentar é o seguinte. Hoje, a gente, em qualquer casa espírita que a gente vai falar, tem microfone, né? Tem um amplificador, aquela coisa. E Jesus na montanha, para uma multidão, como é que se operava isso, né? Você já imaginou a dificuldade? As pessoas que estavam se acercando de Jesus, elas ouviriam muito tranquilamente. E aquelas outras que estivessem a 300 metros de distância, né? Porque era uma multidão. Sim. Né? Quando nós estudamos a vida do Eurípides Barçanufo, nós tomamos conhecimento de uma característica que ele possuía e fazia parte da sua mediunidade, é o aspecto de quando ele falava, ecoava pela cidade inteira. As pessoas em bairros distantes escutavam Eurípides Barçanufo. E aí você observa que essa dificuldade, Jesus, se Eurípides Barçanufo tinha essa capacidade, Jesus não ia ter. Com certeza. Né? Então essa dificuldade não havia exatamente por causa disso. Jesus conseguia com que a sua voz se propalasse por uma região enorme. Fantástico. É, né? E isso o Espiritismo veio comprovar aquilo que Jesus materializou. Interessante essa colocação do Luiz. E aí a Terezinha, ela começa assim. Esse sermão do monte constitui-se de bem-aventuranças, assim chamadas por causa da palavra inicial usada por Jesus em todas elas, e são sete. Fazem a relação das qualidades, virtudes ou disposições necessárias para se entrar no reino dos céus. Quem as exercite, sem dúvida, será bem-aventurado, feliz pelos resultados que alcançará. Então, quem são os bem-aventurados? Que Jesus, bem-aventurados, e ele citava uma condição. Depois, bem-aventurados, citava outra condição. Então, eu vou citar essas condições. E você faz o comentário de por que, que essas pessoas, se agirem assim, entrarão no reino dos céus. Então Jesus diz, bem-aventurados são os pobres de espírito, a Terezinha, os que se sabem carentes de maior espiritualidade e desejam e pedem, e alcançarão essa espiritualidade. Então aí você observa o seguinte, a humildade em reconhecer que não tinham aquela capacidade, mas queriam desenvolver. Quer dizer, eles tinham a fé, né? Entende? Eles tinham a crença que realmente aquilo era benéfico, aquilo era importante ter. E eles se colocavam na condição de querer desenvolver. E Jesus se dirigia àqueles que eram carentes. Exatamente. De amor. Exatamente. Porque o que acontece? Por exemplo, você hoje pega um professor de universidade, aí um meio médico, isso é muito comum. Os caras se acham. Né? Quer dizer, aquele gráfico que a gente conhece de que quanto mais vai aumentando o raio, mais conhecimento o cara vai ampliando, ele tem a capacidade de enxergar o que ele desconhece, aquilo lá não vale. É por quê? Porque é um conhecimento só intelectual. É um crescimento da capacidade intelectual e não da sabedoria. Né? Porque é a sabedoria que caracteriza esse desenvolvimento espiritual. Outra bem-aventurança de Jesus, ele fala, bem-aventurados os que choram. E a Terezinha diz, os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações, sem fazer outros sofrerem, entre parênteses, quitar-se-ão e evoluirão, vendo que valeu a pena tudo superar. O que é o choro? O choro é o sofrimento, a dor, né? sendo exteriorizado através da lamentação. E se eu estou chorando, a doutrina é muito clara: causa e efeito, ação e reação. Se eu estou chorando, eu estou redimindo possíveis erros, possíveis tropeços que eu tenha feito com outras pessoas. É aquilo que nós estávamos comentando ainda há pouco. Se você está desequilibrado, foi eu que desequilibrei lá atrás. Então, quando eu choro, eu estou aceitando o sofrimento que eu estou vivenciando e eu não estou xingando, eu não estou amaldiçoando, eu estou chorando, eu estou lamentando a dor que eu estou passando, mas eu estou resignado. Talvez até o choro seja uma expressão física, exatamente, de ressignificar alguns fatos da vida. É isso, né? Aí. E aí uma outra bem-aventurança que Jesus diz: bem-aventurados os mansos, os que não agridem nem violentam, e assim não provocam nem geram novos problemas. Eles poderão reencarnar na terra regenerada. Os mansos são aqueles que aceitam a agressão, né? Eles não se locupletam com a agressão. Mas agredidos, eles não reagem, eles não dão o troco. Ou seja, eles não se alteram com a agressão. Eles são mansos, eles têm serenidade. É muito comum, às vezes, a gente dar uma rasgada, como nesse caso meu do assalto. Né? E aí você diz assim: eu perdi a paciência. Não, você não tem paciência. O que você fez foi se igualar ao outro e xingar também, né? Quer dizer, você entrar no mesmo diapasão. E esse manso aqui, eu acho que ele quer dizer também a resignação. Sim, né? Principalmente a resignação. Porque se você se mantém manso, sereno, se você se resignar. Se você voltar, revoltar, eu nunca vi um revoltado manso. O que, que é a resignação, Júlio? A resignação é você tentar mudar tudo que é contrário, que você não concorda. Agora, se você não concorda, você tenta e você não consegue, você se resigna que aquilo lá está além das suas forças para mudar. Muito bom. É? E aí, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a Terezinha coloca: os que querem a verdade e o bem. Essa é a justiça divina e terão com fartura se houverem semeado. É. O que é ter fome e sede de justiça? É você não se acomodar perante a injustiça. É você se revoltar perante a injustiça. Quer dizer, fazer frente à injustiça. Normalmente o que, que se tem? É uma criatura poderosa oprimindo outra mais frágil. Se você, assistindo aquilo, você contrapõe contra o poderoso, você tem fome de justiça. Você quer que a justiça se faça e que ele não faça aquilo. Eu vou te citar um exemplo muito comum entre nós nos empregos. Você sabe que o que não falta é daqueles chefes truculentos. Né? E quando aquele chefe truculento está tripudiando sobre alguém, e normalmente isso inclusive é feito perante um grupo, alguém daquele grupo, ele se expressar, não se omitir, porque a bomba está no colo do outro, ficar quietinho ali, esperar a reunião acabar não, é se dirigir àquele chefe e dizer assim: escuta, você me desculpa, não vai xingar, não vai fazer nada, mas você me desculpa, mas a empresa é muito clara e ela nos ensina que a gente não deve tripudiar sobre uma pessoa por um erro, alguma coisa que ela cometeu. Pelo contrário, a gente tem que mantê-la de forma equilibrada para que ela possa superar a sua dificuldade. E se você está fazendo isso perante todos, você não está construindo nada. Ou seja, se expor para defender o injustiçado. Caberia uma pergunta, Luiz. É uma pergunta, pegar você de surpresa, mas é que você tem recursos para responder. Qual a diferença entre resignação e omissão. Porque, ah, eu vou me resignar diante dessa circunstância. E o que, qual a diferença? Resignação ou omissão? É, e eu te expliquei isso na fala sobre resignação. A resignação não é você se acomodar com a situação que está. É você procurar mudar por não concordar com aquela situação e tentar mudar. Você vai exercer uma pressão para mudar aquele tipo de coisa. Aí você não consegue. Aquele esforço que você fez, você viu que redundou em nada. Porque aquilo não deu certo. Você se resigna. Aí você se resigna. Quer dizer, você se acomoda no sentido assim, eu não vou dar murro em ponta de faca. Né? Quer dizer, eu já tentei e eu não fui bem sucedido. Vamos imaginar, está pegando fogo nessa sala. Você tenta apagar com a água que você tem aqui. Agora, se você vê que a água que tem aqui não apaga, cai fora. Sai, você morre, né? Exatamente, senão você vai morrer. E a omissão é aquilo que você poderia mudar, exatamente, e você não se esforça isso, para tal. Exatamente, a omissão seria você ver essa cortina pegando fogo, aí você diz assim, isso aqui não é meu, que se dane. Omissão. É omissão. Perfeito. E aí, seguindo, bem-aventurados os limpos de coração, os que não têm malícia nem maldade, e agem com toda pureza e sinceridade de propósitos, e assim, não pactuam com o mal. Limpos na sensibilidade, percebem melhor o que é o próprio da espiritualidade superior. Você observa que nós temos diante de nós pessoas assim. Sim. Né? Pessoas puras, pessoas sem malícia. E aí a gente comete um crime. A gente tenta ensinar para elas a malícia. Aquilo lá é uma aquisição. Aquelas criaturas já foram maliciosas um dia, que nem nós. E a gente acha que a malícia é uma qualidade. Aquilo lá não. Aquela pessoa que pura, ela já foi maliciosa, mas perdeu essa malícia. Ela não tem mais. Você se acha mais esperto. Exatamente. Mais esperto. Aí você pica achando que ter malícia é ser esperto. E aí você quer ensinar a malícia. E esse é o maior crime que a gente... E aí a sexta bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, eu achei muito interessante, os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral, gozarão da paz que viveram e instalaram. Você já viu algum espírito dizer assim, pessoal... Reage aí. Pancadaria. Pancadaria. Não, filho, se o cara vê, leva, pega uma cadeira, tira na cabeça dele. O que, que eles falam? Resignação, calma, tranquilidade, fecha, não revida. Entende? Nós temos que exercer esse papel na sociedade. Vamos imaginar, você tem um grau na vida social... E eu tenho um outro grau muito mais elevado. Se você for um pacificador, você não vai ser nem percebido. Né? Porque as pessoas vão dizer, cala essa boca aí, Geraldo. Agora, se eu for com a posição que eu tenho, eles me ouvirão. Eles, no mínimo, vão dizer assim, puta cara, desgraçado, se meteu. Entende? Então, nós temos por obrigação apaziguar. Ou seja, existe um fogo, procura apagar. Não adianta querer apagar com chama. Isso. Interessante isso. Entendeu? Isso aí você está botando mais lenha na fogueira. Então, quando a gente tenta apaziguar, a tendência é amenizar. Você veja hoje, por exemplo, na nossa vida política, quem está apaziguando? Não, pouco. Exatamente. Não, quase não. Faz 10 anos que nós só estamos nego. Atirando lenha na fogueira. E eu pergunto, quem saiu ganhando com isso? Aquele que deveria apaziguar, deveria se acerenar, e ele entrou nessa de atirar lenha na fogueira, caiu fora, perdeu. Muito interessante essa sua colocação. Existe um pensamento, Geraldo, eu quero concluir. Você está num lago, e esse lago tem algumas pedras. Existe aquela pessoa que ela conhece todas as pedras onde estão. Então ela turva a água. Ela sabe onde estão as pedras. Se você não sabe onde estão as pedras, não entra nessa. O negócio seu é deixar a lama passar. Então você não saia da pedra que você está, se você não conhece onde estão as pedras e turbaram onde. Interessante essa imagem, Luiz. Exatamente, porque você se mexe, mas não sai do lugar. Que aí, quando a poeira baixar, você se situa. Nossa, excelente, coloca muito lúcida. Eu vou usar isso num outro lugar que eu preciso disso. Primeiro, serenar a água para ver onde estão as pedras. Exatamente. Então, e por saber isso, onde pisamos. É isso aí. Então, o que, que acontece? As pessoas agressivas, para elas não tem problema, briga. Elas estão no campo delas. Agora, se você não é agressivo, não adianta você querer usar da agressividade. A serena. Porque se você se tornar agressivo, você está roubado. Você é um homem morto. Nossa, excelente. Isso aí me ajudou bastante. E para finalizar, Luiz, a sétima bem-aventurança. Os que forem perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça e em nome de Jesus. Isso é um sinal da evolução e do merecimento espiritual. Não tem essa história que se repete muito, politicamente correto? Sim. Isso aí, entendeu? Então você é um cara que você tem um comportamento, você tem um status, você tem uma maneira de ser. Agora, o teu chefe é vagabundão, e aí ele inventa uma historinha aí, você, para não ficar feio, para não ser, você entra na dele. Então, diga simplesmente, eu não sou disso, não gosto disso, sou um cara bem casado. Ele não vai gostar. É porque ele está afim de agitação, exatamente, né? Exatamente. Aí você, com medo de desagradar o seu chefe, vai lá e faz. Então não tenha medo. Tenha um comportamento, tenha uma atitude que seja coerente com a sua maneira de pensar. É o que eu te falei do exemplo do cara que está sendo tripudiado e você está ali no grupo. Você tem que se manifestar. Você não pode, pura e simplesmente, porque a bomba não está em cima de você, deixar a coisa acontecer e deixar o outro se lascar. Entende? Você tem que se pronunciar. Diz, olha, com delicadeza, com gentileza, e dizer assim, olha, você sabe, a empresa não ensina assim. Por quê? E o cara que é o agressor, ele vai dizer, não, se isso aqui sair dessa sala, eu estou ferrado. O meu diretor não vai aprovar o que eu estou fazendo. E é interessante, porque nessa sétima bem-aventurança... O que Jesus fez? Ele conciliou sempre. Exatamente, né? Sempre. E ele, por exemplo, na cruz, ele não amaldiçoou quem estava crucificando ele. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa frase é fantástica. É fantástica, são crianças. É, ele coloca, parece que coloca a medicação em todo o ambiente. Isso aí. Perdoa, isso aí é. E é interessante que ele fala, os que forem perseguidos e injuriados, a minha leitura é de que certamente Jesus tinha a leitura de que estamos num mundo de provas e expiações. O padrão não é o dele. É, onde o mal prevalece. É isso aí. Então aquele que tiver esse entendimento vai ser perseguido por é essa isso aí, sociedade. Porque essa vai ser o normal dessa sociedade. O normal dessa sociedade é a briga, é a confusão. Geraldo, então, se você estiver no meio que você não está roubando, vão te chamar de bobão. Sim, já fui chamado disso. É isso aí. Entendeu? Isso é natural. Por quê? Porque o que impera é meter a mão nas coisas. Não, as pessoas que adotam essa postura moral, você é meio tonto, você é meio você é muito bonzinho, mas é muito tolo. Estranho, mas que esse sermão da montanha traga a todos nós uma inspiração sublime. Nós estamos aqui com 10 horas e 58 minutos. E a semana que vem a gente continua esse sermão da montanha, porque tem outros aspectos interessantes. E que todas essas reflexões, esses pensamentos, essas conversas que tivemos, que sirvam para todos nós pensarmos durante a semana, levarmos para nossas casas, dividirmos esse entendimento com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, nosso trabalho. É assim que se divulga a doutrina espírita, através do exemplo. Então, como são 10 horas e 59 minutos, peço ao Luiz que dê as suas últimas palavras. Essa semana, na quarta-feira, nós estaremos lá em Rio das Pedras, né, no Centro Espírita Alfredo Cardoso. Estaremos lá falando sobre a mediunidade com Jesus. E agradecemos a Deus a oportunidade de podermos estar aqui com vocês e pedir a todos aqueles 45 ouvintes, né, que nos acompanharam nessa manhã, que eles procurem saber ouvintes que nos acompanhavam pela rádio AM 690 e que não têm o recurso do computador, do telefone, não sabem como usar, como instalar. E eu vou dar o meu exemplo. Aliás, a gente cansou de falar aqui que a gente tem que mostrar pelo exemplo. A minha esposa, ela um celularzinho lá que não aguentava mais o WhatsApp, teve que atualizar e não deu mais. Aí eu falei para ela, me dá esse celular aí que eu tenho uma utilidade para ele. Então eu vou instalar nesse celular o programa Visão Espírita e eu vou levar quarta-feira para Rio das Pedras e vou dar para o seu Sebastião, olha, que é um ouvinte nosso, é um senhor aposentado, ele ganha salário mínimo de aposentadoria, ele contribuiu durante esses 15 anos com R$ 35 Nossa, por mês. E ele só escutava pelo rádio, né? Inclusive eu estou fazendo um negócio, a lá Luiz Guimarães, planejadinho, tá? Porque eu já tenho uma amiga que nos ouve lá em Rio das Pedras e ela já se incumbiu de todas as dúvidas que o seu Sebastião tiver no celular, assim, ela vai dar assistência para ele. Olha que legal. Então, eu estou fazendo com o seu Sebastião, mas todo mundo conhece alguém que só escutava rádio pelo AM 690. Então, tem um propósito, né? Excelente. Resolver cada caso desse. E a coisa mais comum e mais fácil, se a gente abrir a boca aqui, quem tiver celular que seja capaz de abrigar aí o nosso aplicativo e vá substituir, dê para nós, né? Que aí a gente vai fazer uma campanha para entregar pessoalmente para cada ouvinte nosso que se manifestar e que não tenha celular, que a gente possa dar um celular para aquela pessoa ouvir, tá? Um grande abraço a todos. Excelente, eu queria agradecer de público aqui o André, a boa vontade, o carinho de estar com a gente aqui, dando o seu tempo, o seu conhecimento, e somente através dele é que aconteceria esse programa aqui. Então, oficialmente, a gente agradece de coração, viu, André? E pedimos a você que nos ouve, que divulgue a União Rádio Web, que faça outras pessoas chegarem ao programa também. A gente necessita desse retorno, desse contato, da crítica, da pergunta, de boas ideias, para que a gente possa melhorar o trabalho da difusão da doutrina espírita. Então que Jesus nos ilumine e vamos agradecer a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.